Não é tudo sobre mim. Não é tudo sobre mim. Jamais. Não é. Não é. Não é tudo sobre mim, negão. É não. Não é. Não é. Não é. Muito bem, olhem para trás ao me ver chegar. Tudo bem, se não te agradar, falo de África, ô neném. E só me afirmar, para me firmar nessa comunhão de pretos que não querem se integrar. Muito bem, olhem para trás ao me ver chegar. Tudo bem, se não te agradar, falo de África, ô neném. E só me afirmar, para me firmar nessa comunhão de pretos que não querem se integrar. Então, muito bem, olhem para trás ao me ver chegar. Tudo bem, se não te agradar, falo de África, ô neném. E só me afirmar, para me firmar nessa comunhão de pretos que não querem se integrar. Dança o punho, os reis estão em terra, pode abrir o sorriso. Pode abrir. Crespos para o alto, sinto o nosso peso. Brancos estranhando hoje eu que me esquivo. Vocês veem racismo em tudo, ok, ok, sou esquisito. Olha a minha pele, sente o meu axé. Hoje eu vim para deixar cabelo morto em pé. Eu vim pra ser ouvido, então podem me escutar. Dádiva de Exué, isso é se comunicar. Sinta, sinta, sinto o orixá. Sente, sente, sente o orixá. Sinta, sinta, sinto o orixá. Somos corpos de axé, então sente o orixá. Sinta, sinta, sinto o orixá. Sente, sente, sente o orixá. Sinta, sinta, sinto o orixá. Somos corpos de axé, então sente o orixá. Sente, sente, sente o orixá. Sinta, sinta, sinto o orixá. Sente, sente, sente o orixá. Somos corpos de axé, então sente o orixá. Tudo bem, olhem para trás ao me ver chegar. Tudo bem, se não te agradar, falo de África, ô neném. E só me afirmar, para me firmar nessa comunhão de pretos que não querem se integrar. Muito bem, olhem para trás ao me ver chegar. Tudo bem, se não te agradar, falo de África, ô neném. E só me afirmar, para me firmar nessa comunhão de pretos que não querem se integrar. Vamos ver.